Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel. Escolhes tu ou escolho eu? Tem uma rapidez sobre a bola e uma capacidade de salto de impressões também notável. Portanto, por aí Simão terá dificuldades. Bola no ar, bola na área do Benfica, vem a bola para Gerard, para Carragher, Carragher para Hammer, Hammer para Gerard, corta perto, bola para Mikkeli. 4 para 3, vai lá, Fabrício abriu, Simão, corre, vai para a área, parou, espera Bento, já está, entregou, cruzou, mete aí, Mikkeli, golo! Será assim? Na época 2014-2015? Será que o Benfica vai bater outra vez o Liverpool? Será que o Benfica sequer vai chegar à Liga dos Campeões? Bem, isto, claro, se o Benfica chegar a ser campeão, não é? Estamos de volta para mais uma edição do nosso Escolhas Tu, escolho eu comigo, Nuno Miguel, e agora apresento o Carlos Bonaparte. Olá. Olá, Nuno, eu sou o Carlos Bonaparte e vou já de imediato corrigir o nosso amigo Nuno Miguel. Já que o Benfica não precisa ser campeão para estar na Liga dos Campeões. Eu não sei se sabes isso. Eu sei que não. Basta para estar em segundo lugar. Se calhar é mais difícil um Liverpool ficar nos 4 primeiros do que... Benfica. Se bem que para já está em 4º. Mas veremos no fim de maio como será. Mas, caro Nuno Miguel, como se foi lembrar de um Liverpool-Benfica de 2006, neste momento? 2006? Pois foi, 2006. Pronto, agora vamos ir todos os dois papéis, que isto é mais fácil. Eu chamo-me Nuno, é mais estranho. Pois é, é muito estatuto para a tua pessoa, não é? Exatamente. Pois, claro. É uma alta responsabilidade. Eu também me sinto muito, sinto muito fraquinho ao chamar-me Carlos Bonaparte. E sinto-me ceguinho, não sei porquê. Acho que eu agora de vez em quando ando em divisões às escuras para imitar-te, para ver como é que é o teu mundo. Engraçado, sabes que é muito engraçado porque eu até parecia que estava a ver melhor, mas se calhar foi coincidência. Não foi, é. Não foi, é? A culpa é do Sushane. Exatamente. Já para a frente e mais, quer dizer. Ora bem, mas sabes, já agora deixo-me só dizer aqui uma coisa muito curiosa. Não vale a pena andar em divisões às escuras, porque não vais conseguir... Não é por aí que vais entender, vou explicar porquê. Visto que ainda consigo ver cores, e até tenho percepção luminosa, até mais por aí. Por exemplo, eu consigo olhar para aqui, os ouvintes não estão a ver, mas para a frente, neste momento, para a frente... Não me deu um soco, sim. E ver a luz da janela. Pronto, então se eu fechar os olhos, vejo o que tu vês. É a mesma coisa. Ah, é? Está bem. É. Sabia. É as cores. As cores não, é a claridade. Então. Pois. Mas. Você também. Vejo é mais tudo vermelho, mas pronto. Hoje é dia 15 de Fevereiro, emissão 162 cores que eu escolho eu, se não sou eu dizer estas coisas. Claro que este amador que está aqui ao meu lado nunca diz nada de jeito. E é... já agora, deixa-me dizer que é a última edição em que estamos... Em que vamos recuar até 3 anos atrás, não é? Ah, podemos recuar na mesma, mas não é coincidente. Sim, mas não será, exatamente, já não será data coincidente, porque depois nós gravamos... Foi a única semana, aliás, em que houve dois, escolhes tu, escolho eu. Dia 15 e dia 19. Não, dia 19 e dia 22, porque é a semana coisa. Acaba no sábado. Mas foi o que eu disse. Tu é que já acho que era diferente, mas não foi. Pois, eu estou certo, dia 15 e dia 19. Eu estou certo. Pois, dia 19 foi um sábado. Dia 15 foi o quê? Terça. Ah, então está certo, dia 15, dia 19. Hoje, não foi o que eu disse. Muito bem, Nuno Miguel, muito bem. Não, agora Carlos Monopardo. Muito bem, Nuno Miguel. Sim. Ai, ai. E mais? Pronto. Foi a Sochi? A Xuxi. Fui a Sochi, mas só achei. Não, fui comer uma carne, mas aquilo não é carne, aquilo é soja, estás a ver? Ah, soja. Entendi. É a vida. Exatamente. Será a vi? Será a vi. Ora bem, como é que eu me lembrei deste jogo? Na passada semana, como os ouvintes já sabem, houve paragem nas emissões, por força das circunstâncias. E então, eu fui ao arquivo da Antena, não é? Porque a prioridade foi... Aliás, estas coisas quando acontecem acabam por ser positivas. Há sempre algo positivo. Quanto mais não seja porque se aprimoram os sistemas de segurança e coisas do género. Então já tinha ido ao arquivo e fui lá ao arquivo atualizar o que ainda não estava. E, basicamente, dá-se aquela situação de... Encontrei esta pastinha só com relatos de golos. Que eu parei, mas vou continuar, à medida que for sendo possível, vou continuar, sei lá. Quando ouvir, sei lá, imaginemos, aqui a vizinhança aqui mais, oh, já sei que vai ser golo, ponho a gravar, e pronto, lembrei-me de apanhei isto, claro, e passei logo a pastinha para aqui. Para mais tarde a recordar por um. Porque achei que foi interessante. Foi uma altura. Sabes que eu cheguei a gravar jogos inteiros. Porque eles. Porque é assim, doente, coitadinho. Não, eu explico porquê. Porque eles depois na Portugal FM passavam em diferido, estás a ver? Ah, era? É, na Portugal FM. O Renato Complexo? Sim, sim. Que giro. É, a única coisa que não passava era com a lógica, aquela parte do intervalo, pronto, isso aí. Nós tínhamos nós publicitários e tal, e passava sempre um bocado de música até fazer mais ou menos uns 15 minutos. Lembras-te? Olha, era quase como aquele jogo em que no intervalo apareciam lá as bailarinas, lembras-te? No jogo da Nintendo. Ah, pois é. Pois é. Era a melhor parte, era, pois. Por isso é que não te cobras. Aliás, até me lembro das 5 seleções que lá tinha. Só eram 5? Só eram 5. Pelo menos o que eu tinha só eram 5. O futebol, sim, o futebol. Quer dizer, aquilo tinha, havia dois jogos de futebol, mas um deles eu nunca mais cheguei a ter. Mas eu adorava esse jogo, eu viciava-me nesse jogo. Era tipo... Só que aquilo... Era a música, exatamente. Mais. Mais. Ainda temos isso. E então, mas havia outro jogo que era. Esse era da esquerda para a direita. Até é o único jogo que eu conheço que é da esquerda para a direita. Porque os restantes ou são na horizontal ou são na diagonal. Não sei. E então, o que eu jogava muito na que, mas eu não sabia o nome do jogo, portanto nunca conseguia recuperá-lo. Era um jogo de cima para baixo mesmo. Esse tinha mais equipas. Mas esse tinha França, Brasil, Espanha, Inglaterra e Itália, acho eu. Só um de quatro, então. França, Brasil, Espanha, Inglaterra. E havia outra, que acho que era a Itália. Portugal. Onde é que estava a Portugal? União Soviética. Não, também não. Ainda apanhei jogos com a União Soviética. E tu também. Então, e aquele jogo lá do hockey? É verdade. Que até tinha lá a Checoslováquia. E Portugal, né? Também tinha lá Portugal. Sim, a União Soviética também tinha a Checoslováquia. E também tinha lá Portugal. Pronto, mas o que eu estava a dizer? Eu vou continuar a recordar... Não estava a dizer, mas vou começar a dizer. Eu vou continuar a recordar os meus momentos de quando era mais pequeno. Pronto, quando era miúdo, vá. Tinha uns 12, 13 anos. E tudo começa porque, mais uma vez, à conta da paragem da rádio, onde é que eu estive quando tu foi para arranjar e se fez horas e não sei o quê? Em Sochi. Estive na casa onde vivi. Não aquela... Tu não disseste a semana bom. Passada. Pronto. E há uma altura em que eu fico sozinho. Também disseste a semana passada. Pronto. Estás a ficar velhota, Nuno Miguel. Não. Ah, pois, agora sim, Nuno Miguel. como convém. Não, é assim. Eu sei que já disse, mas realmente foi, algo que, foi uma imagem que me ficou marcada. Porque foi aquela imagem que eu quis fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Tive pouco tempo, mas sei lá. E então eu estive portanto a recordar. E então, uma das coisas que eu lembrei bastante, bastante bem, porque não é só não é muito bem, é bastante mente bem até, com uma nitidez enorme. Eu já não sei se já aqui disse, acho que já disse, que eu tenho um problema, digamos assim. É que há alturas em que me lembro de dias inteiros, ou quase inteiros. Vai mais quatro vezes. Vá, dirão-me sequências. E então, uma das sequências de que eu me recordo é quando estive a gravar a música do que nós vamos ouvir agora. Foi na MCM. Antecedeu a Tell Me Why da Jessica Folker. Não me lembro dessa música. Tell me why. Isso é dos Genesis. É a primeira referência do European Top 20. Primeira duas. Continua. Pronto, mas antes havia uma outra que eu tinha aqui, também estive a gravar. Até gravei as duas. Eu costumava parar a música para não apanhar os publicitários e não saber se a música que vinha a seguir eu gostava ou não. Mas naquela altura, não sei porque, eu deixei. E então passou esse videoclipe e depois passou o videoclipe dessa música da Jessica Folker. Então agora, só por curiosidade, sabes como é que acabava as minhas cassetes? De vídeo? Sim. Com música? Não. Quando eu reparava que uma música não chegava até ao fim, voltava atrás e regravava. Então, por cima, às vezes ficavam pedacinhos de música para dizer o canal se apresenta, depois tinha, sei lá, 10 segundos de uma música, 10 segundos de outra, coisa assim. Tu tinhas mesmo o teu mundo comunicacional. Sim, sim, sim. E quando acabava, as cassetes acabavam com o símbolo de TV Cabo, que era aquele símbolo que tinha aquela coisa em baixo, as letras em baixo brancas. Depois tinha uma parte azul. Sim, depois tinha uma parte azul e em cima uma parte rosa. Que era o canal 45. A seguir ao Parlamento. Exatamente. Sim, porque no outro dia, depois, por causa daquela nossa conversa sobre o sexy autoplayboy, sobre as Sport TVs e os canais que davam. E eu lembrei-me que não era tão assim num. Acho eu que primeiro, antes de Telecine 1, era Telecine Premium e Telecine Gama. Primeiro era Telecine Premium e depois é Gama. Depois é que foram um. Depois é que passou a ser Telecine 1 e 2. Depois fui-me lembrando do 41, 42 que era a TV Galícia, 43 passou a ser a TVE, 44 o Parlamento. Exatamente, e o 45 era. Era esse canal da coisa. Era esse canal. Que. Eu não sei se lembras de uma coisa muito gira que eles tinham, que era o canal 21. Lembro-me mais o 26. Não, o canal 21, chamava-se mesmo assim, era um canal que só tinha publicitários da TV Cabo. Acho que era o Mosaico, ou era o 20? Não, eu explico-te. O 21 era, tinha algumas pequenas coisas, É um canal promocional. É, exatamente. Tinha quando, por exemplo, quando as pessoas iam lá, quando iam lá à casa, os comerciais iam lá à casa das pessoas. Era promocional. Era, e depois tinha sempre aquela grelhazinha de canais, que inicialmente o 21 até era só a grelha de canais, dos outros canais todos. Exato. Mas depois é que passou a ter isso. Mas havia o Mosaico, que era o 30, então. Era, o Mosaico era 30. Foi o que eu disse. 30 era o VH1, depois. Então estamos a falar de épocas diferentes. Não interessa. Eu explico-te. O VH1... Ah, não, era o 31, era o 31. Pronto. 30 era o VH1. 31 era RTL. Que mas depois... não interessa. Eu partei daí e já saí aquele local. Foi, então foi depois. Porque eu lembro inicialmente, em 99... Que a BB a 24, a 23, depois era a MTV, passou para lá. A 24 é a BBC World, a BBC, a 25 é a BBC 5, a 26 é a Vivid, a 27 é a BBC Prime, 28 Sky News, 29 CNN, exatamente. 30 VH1, 31 RTL, 32 aquele francês de... O Art. Não lembro. Isso. 33 DSF, 34 não me lembro. Ora, 34. E depois sim os nossos preferidos. Mas sim, continua. Mas, não, mas o Mosaico, houve uma altura, porque eu lembro que o 13 era People and Arts. Exatamente. O 14 Odyssey, o 15 só música. E havia um gajo que na altura era o 10, começou por ser o 10, acho eu, que era o canal História. Sim. Pronto, e então isto para dizer que... E eu lembro-me que em 99, ainda o canal História estava para abrir, e o Mosaico era o 30 ou o 31. Deixa lá. Pronto. Aliás, eu ainda sou do tempo até, porque não sei se sabes disso, deves saber, que houve um tempo em que nós não tínhamos a MCM. Tínhamos a Viva. Tínhamos a Viva. E eu lembro-me de ver a Viva ainda na TV Cabo. Sim, Canal 18. Portanto, se calhar foi nessa altura que o 30 ou o 31 era o mosaico. Era, deixa lá. Porque eu lembro-me que até tinha o Milanares lá no meio, tinha lá os quadradinhos todos os canais, e não sei o quê. O meu mosaico era outro. Não sei se já aqui falei. Já aqui falei. Não. Diz lá. Então o meu mosaico era um canal que eu passava horas a ver. Que tinha... Tinha os quadradinhos em baixo, não é? Dos canais, só que era um mosaico espanhol. Portanto, basicamente... Eu não tinha grande parte dos canais, só tinha lá o canal Panda, não sei o quê. Mas tinha lá, mas aquilo tinha lá alguns que eu não tinha ideia. Alguns que nunca tive. O Palamitas, por exemplo, que era um canal de filmes, nunca tive. Ou o canal Booth. Nunca tive esse canal também, mas sabia porque existia, não é? E um que eu gostava muito de ter, aliás, dois que eu gostava muito de ter e nunca tive, era o Showtime Extreme, que era um canal de filmes assim, de ação e coisas assim. E o Tribunal Televisión. E esse? Também tinha o EIA Televisión. Depois acho que cheguei a ter. Não sei. Eu quando eu uma altura consegui descodificar os canais quase todos, então acho que aquilo tinha. Acho que aquilo tinha. Acho que cheguei a ter esse canal. Pronto, então eu até gostava muito de um que era o canal Palco, que era tipo Sport TV, só que aquilo tinha 16 canais. E o Fute Futebol tinha 8 também. O canal Box tinha 16 canais. Estás o quê? Com um grupo de canais de boxe com 16 canais? Era a minha felicidade extrema. Pronto, aquilo tinha 16 canais de boxe, tinha Box 1, Box 2, não sei o que até 16. Consegui descodificar alguns deles. E tinha também o que? Ah, tinha o Fute Futebol. O Fute Futebol era 8 canais que tinha. E tinha também o... Esse tal Palco, que eram 16 canais. Nem todos eram de desporto. Era diverso. Um tinha de filmes, outro era de filmes pornográficos, outro era de desporto, outro era de música. Pronto. Então de vez em quando aquilo aparecia lá. Era giro, gostava daquilo. E eu ouvir lá as touradas, porque na altura não tinha a mesma sensibilidade que agora. As touradas no Gran Via, que era um canal que foi o primeiro que consegui justificar. Depois de apanhar esses, os outros todos atrás dos outros. Pronto. Cheguei inclusive a conseguir descodificar a Sport TV, sabias? Não. Ah, pois é. Ah! Uma vez passamos a tarde quase toda a ver a Sport TV, até que os gajos descobriram e voltaram a bloquear aquilo. E mudaram o código. Que eu nunca mais consegui descobrir o código. E a música? E a música? Vai nessa sequência. Portanto, eu estava numa tarde de semana, de férias, de verão, a gravar uma cassete. Eu já não recordo qual era, de facto, a cassete. É um facto, já não me recordo. Eu gravava muitas. Eu, tendo em conta o meu tempo livre, por uma parte, tendo em conta o meu gosto, eu gravava muitas músicas. E então, uma das músicas que eu gravei foi precisamente esta, que nós vamos ouvir, dos Ace of Base, que na altura não sabia quem é que era, só gostava da música e aprendia a tocar. E era então esta música dos Ace of Base chamada C'est la Vie, que dava na MCM. E eu lembro-me, foi numa tarde, isto foi numa tarde já bastante final de sol, aliás, mas num final de tarde com bastante sol. Eu ali sentado lá no banco, naquele caso estava no banco, já não estava no colchão deitado, estava no banco sentado. Depois, mas se tu visse a emoção que eu tinha, epá, a sério, eu ficava tão emocionado quando gravava aquelas coisas. Sério, para mim era um mundo enorme aquilo. E pronto, e então, e é engraçado que tenho muitas mais recordações do que pessoas que viam e que viam as coisas e que viam os videoclipes e não sei o quê. Pronto. E então a música que eu escolhi foi esta, C'est la Vie, na voz dos Ace of Base. Voz em instrumentos. E o título completo é C'est la Vie, entre parênteses, Always 21. É a vida, sempre 21. Amália Rodrigues morreu e 19 dias depois os Ace of Base comentaram É a vida. No dia 25 de outubro de 99, na Escandinávia e na Alemanha, surgiu o single C'est la Vie, Always 21, o primeiro single do álbum de melhores êxitos dos Ace of Base, chamado Singles of the 90s. Então, só aqui uma pequena correção, não foi em verão, então foi em outono. Mas foi... Porque foi no outono, então. Pode ser assim no verão de 2000. Não. Eu gravei as todas em 99. Todas não. E duvido que tenha sido logo na altura que o single chegasse cá. Não. O Reino Unido chegou em novembro, dia 6 de dezembro. MCM. Ah, pois. Mesmo assim, não é... Bem, não interessa. Mas estava aqui a pensar... É, sim, eu gravei muitas no verão... Eu também gravei muitas no ano 2000. Mas eu parei... Eu acho que nunca... Eu acho que não cheguei um ano a gravar cassetes. Ainda assim foram 19, mas... Se dava mais do que uma por mês. 19 cassetes de vídeo? Desconhecia tal facto. Ah, mas deve ter chegado até... E esta fazia parte de qual? É o que eu te digo, não sei. Deixa ver. Ah, mas realmente, já foi... Não, então foi no verão de, então foi no verão de 2000, de certeza. Será vi? Anos 21. E recuemos até 1999. Recordo uma música bonita, mexida. I'm as young as I'm feeling. Antes de introduzir a segunda melodia 2, a primeira escolha de Carlos Bonaparte, vou corrigir algo que dissemos na semana passada, porque nós temos 4 instrumentais hoje. Ah, instrumentais. O Downton Abbey tinha instrumental no início, mas depois a mulher cantava. Não era propriamente só instrumental. Yeah. Correção feita, porque tinha aqui uma arma apontada ao lado por parte do Nuno Miguel. O Carlos Bonaparte vai passar a explicar que a próxima música faz-me recordar de imediato tempos de miúdo, como o Carlos disse, pegando em palavras, no meu caso era miúda, tempos de infância em que a preocupação era a que horas é que eu vou chegar a casa para ver o meu Power Rangers, Ou o Dragon Ball, passado uns tempos. É engraçado que há um conjunto de músicas que faz reportar de imediato a tempos de primária ou até antes. Uma delas é aquela dos No Doubt, Don't Speak, ah. You know. Ou até dos Four Non Blondes, What's Up. Ah. E esta é outra, não, não são só estas, mas já que estamos a falar de recordações de infância, esta é uma delas. Não é mesmo assim o motivo principal. Há outra coisa que eu quero dizer, que é agradecer ao Carlos Bonaparte pelas duas referências que faz, sem saber, pela primeira música que escolheu. Para já desde logo dizer que foi das escolhas mais rápidas. Quando eu vi qual era a tua primeira escolha 2, demorei um segundo e meio a decidir qual ia ser a... Quer dizer, se calhar nem isso. Foi o tempo que eu demorei a ler Ace of Base. Deduzir logo qual seria a minha escolha, a minha primeira escolha de hoje, a primeira Carlos Bonaparte. Uhum. E a primeira referência que tu fizeste indiretamente foi à Suécia, porque os Ace of Base são suecos. Depois dos Ava são os que mais venderam. Mais concretamente, chamam-se Ulf Buda Ekberg, Jonas Orke Jorker Berggren, Malin Lind Berggren e Jenny Berggren, são todos irmãos. Quase todos. Sim, quase todos. E... só o Ulf Ekberg é que não. Ulf. E, devidamente, o que eu ia dizer é que... ah, fizeste referência à Suécia, e Suécia é um dos países fortes dos Jogos Olímpicos de Don Sochi. Que eu tenho Sochi acompanhado. Tu devias ter visto Carlos Bonaparte, LOL. Devias ter visto... as duas medalhas de ouro. Não, uma coisa que foi anteontem, da patinagem artística. Que escolheram a música Jesus Christ Superstar, um medley, e ganharam a medalha de ouro. O parque na patinagem artística atuou com essa música, foi dos momentos mais altos na primeira semana que fechou ontem. Quer dizer, fecha hoje. Se é domingo, começou. É, fecha hoje a primeira semana dos Jogos Olímpicos. Portugal já tem 15 medalhas, todas elas roubadas nos bastidores. Ora bom. Estava a ver, Portugal nos Jogos Olímpicos de Inverno. Bem, também lá de ter participado. Estão lá dois, pois, que não são portugueses, mas está bem. Mas aquilo... Não participaram, é dia 18, 19, 21 e 22, acho eu. Pois, Portugal não tem assim... Já tivemos lá portugueses e com preparação em Portugal, mas... Está bem, mas... Agora andamos à procura de estrangeiros, que é o que está a dar. Exatamente. A primeira referência foi aos Jogos Olímpicos de Sochi, que estão a correr. A segunda foi ao European Top 20, porque Antena Web anda a ouvir Antena Web. Neste caso, o Canal 1 anda a ouvir a Antena Best. Hoje, no dia em que os Ace of Base fazem a estreia no European Top 20, eu venho para aqui com uma música dos Ace of Base. Tu sabias, pá, tu andas a controlar tudo. Exatamente. Por acaso, na gravação que já foi feita, e o programa já foi emitido, hoje, os Ace of Base vieram a sua estreia, na segunda metade do Top 20, número 17, 19, não sei. Exatamente, do álbum Happy Nation, que nos Estados Unidos surgiu como The Sign. Eu não estou a ler isto, mas como foi uma coisa que eu disse recentemente para outro programa, ainda saí tudo. Sabes porquê? Sabes que apareceu como The Sign? Como? Porquê? Diz-lhe lá. Explica-me. Porque eu sei que houve uma complicação qualquer com um álbum que saiu na altura. Tinha o mesmo nome. De um artista lá conhecido com o nome Happy Nation. E, ao mesmo tempo, eles escolheram The Sign por um motivo muito simples, porque também é um tema de outro single, aliás, é o nome de outro single dos Ace of Base. Deste álbum, exatamente. Mas saiu o nome original, verdadeiramente, Happy Nation. O primeiro grande sucesso dos Ace of Base é a música que vamos ouvir de seguida. E, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, eu já disse isto no meu pente ao tonto e vou dizer outra vez. Estou a ficar velhote, Carlos Bonaparte. Coitadinho. Ao contrário do que as pessoas pensam, esta música não foi o primeiro single deles. O primeiro single foi Wheel of Fortune, uma roda da fortuna, se quiserem. Que foi uma coisa modesta, um sucesso modesto. Mas quando surgiu o segundo single, e que chegou ao top de vários países no início de 93, daí estar no European Top 20, porque estamos na semana 13 de Fevereiro de 1993, depois essa música também teve o seu impacto. Chama-se All That You Want, Ding Ding Your Baby, It's Not It's Not. E é a música que vamos ouvir. Ah, eu pensei que ias dizer que o primeiro single era... Que o primeiro single foi Wheel of Fortune. E o segundo foi All That You Want, que foi o maior sucesso deles. Pronto. Estava a dizer que o primeiro single tinha sido Happy Nation. Não. Wheel of Fortune. E este Happy Nation foi dos... Eu até pensei que eu a Wheel of Fortune tivesse sido... Eu sei que foi single, mas estava a dizer que tinha sido o terceiro. Engraçado, eu estava aqui a fazer confusão às coisas. Estava na ideia que tinha sido o Wheel of Fortune o terceiro. E este, o quarto. O da Sign no segundo. Não. E o... Wheel of Fortune, All That She Wants, Happy Nation e Waiting for Magic. O da Sign não foi single? Depois, no relançamento dos Estados Unidos. Ah. Nos Estados Unidos. Eu estava achando muito estranho. All That She Wants, que é a faixa número 1 do álbum Up, gravado em... Ah, não. Quer dizer, depende da... De... Na original, All That She Wants aparece o número 2, mas depois na versão dos Estados Unidos é que é a faixa número 1. É isso. Porque a primeira é Voulez-vous danser? Voulez-vous? Será que eles imitaram os compatriotas ABBA? Não sei, Carlos Bonaparte. Não acredito. Não me interessa. Interessa que vamos ouvir que tudo... Ah, e quando eu ontem, anteontem, pronto, quando fiz a gravação, quando passei esta música, lembrei-me do outro, o Tu Queres Ser Eu, o que ela quer ser eu, porque este título, All That She Wants, tudo que ela quer ser eu. Bem, vamos escutar os Ace of Base. Tu Queres Ser Eu. Um grupo que nunca foi escutado neste programa. É verdade. Com All That She Wants. E além disso, ainda não é. Faz-me reportar um tempo em que eu admirava mais o pop do que hoje. Porque esta música é pop, vamos ouvir. Mas o estilo pop era mais melódico e bonito do que hoje. Vou explicar. O que tu hoje ouves não é pop. O que tu hoje mais ouves, ele é chamado de pop por ser popular, mas não é pop. É dance floor. Chocked. Ou pop dance. Mas pop especificamente, não é. Por exemplo, não se pode dizer que a música da Katy Perry, Dark Horse, que agora é o número 1, não sei quando, não sei. Aquilo é pop, aquilo não é pop. Aquilo é um R&B urban, ou seja, tem as duas misturas, mas não é pop, aquilo não é pop. Pop tem uma batida, o pop é uma coisa simples, melódica, como esta. E com uma batida suave. Com um super pop limão e pop, pop, pop, pop video. Look. Vamos ouvir Ace of Base e All That She Wants. Look. Thank you. malta vente. Depois aqui de uma discussão. Depois aqui de uma discussão porque. Até já a motosserra aqui por trás de nós para nada para cortar a cabeça ao Nuno Miguel. Exatamente. Mas... Porque eu não disse que era o. Eu nunca disse nada. Hoje eu não disse que era o segundo single, o primeiro single, o terceiro single. Pois. Certo? Certo? Certo. Ótimo. Prontos. Mais. Eu estava a dizer que era o primeiro single, mas não disse que era. Disse que estava na ideia, não disse que tinha certeza. Eu acho um bocado contraditório a próxima música que vais escolher, mas está bem. Pelo título. Pois, eu sei. Ora bem. Vamos por partes. Há uma altura em que isto está desta forma. Número 1. Ou seja, momento em que está. Não sei que é que há alguma coisa que não bate, não está a bater bem. Mas pronto. De todas as formas. Já sei. Aquela música deve fazer parte. Aquela música dos Ace of Base deve fazer parte. Espera aí. Já explico porquê. Deve fazer parte da cassete número 8. Eu explico porquê. Porque quando estava a gravar essa música. E portanto, se foi assim. Portanto, já foi em outubro, que é o que foi em outono, mas se calhar ainda foi. Pronto, foi tarde. Lá eu saí mais cedo da escola, uma coisa qualquer. Ou se calhar até foi no dia 1 de novembro, quando era feriado. Se calhar até foi nessa altura e como foi de tarde, estava sol e eu lá associei ao verão. Pronto, ok. Mas. O que não deixa de fazer sentido, no caso. Ora então, e porquê que eu digo isto? Porque nessa cassete número 8, e eu lembro-me. Que eu tinha, seja o colchão, seja o banco, e eu estava de frente para a parede que tinha a porta, ou seja, estava na diagonal para a esquerda, ou seja, na diagonal à esquerda estava a minha porta, na minha diagonal à esquerda estava a porta, em frente a mim estava a parede, e entre ao lado, ao meu lado direito, mesmo ao lado direito, estava eu sentado no banco, ou no deitado do joelho no colchão, então estava... ao lado uma mesinha de vidro, o que é que era, com o vídeo em cima da televisão. Isto na cassete número 8, onde eu gravei a tal coisa dos Ace of Base. Mas, entretanto, para se fazer ali uma... reorganizar ali as coisas, então ficou... pronto, onde estava a parede, agora tenho a televisão, não é? E onde estava a televisão, está agora o sofá. O sofá grande, para mim na altura era grande, no entanto cresci. Quando tinha 13 anos, 14, no entanto cresci. Eu ali cabia perfeitamente, agora já não. E então, eu estava nesse sofá, deixei de ter o colchão, não é? Deixei de ter o colchão à minha beira, e passei apenas a ter ali então, o sofá. E o banco, claro. Então, esta música que nós vamos ouvir, do Vitorino, Desert Young, que eu te vi, foi gravada, abriu a minha cassete número 9. Ou seja, ela abriu a minha cassete número 9 e pronto, foi assim, foi, pronto, com a música que deu no Sal Música, precisamente, aparecia aquela coisa, novidade, Sal Música. E é quando era novidade, ou com caralho, era novidade, pumba, punha logo ali a... Sabes o que é que eu fazia de vez em quando? O que fazias? Quando sabia... Porque aquilo, o Sal Música repetia 2 vezes por dia, mesmo a lista de músicas. E às vezes via de manhã... Repetia 2 vezes, então dava 3. Não, repetia 1 vez também. Tens razão. Repetia 1 vez a lista de músicas. Ai, meu Miguel, estás a ficar tão drogado. E então... repetia 1 vez a lista de músicas e eu já sabia. Portanto, de manhã deu aquela música e tal. E à noite ainda estava a assistir. Espera aí que vai dar. Agora vai dar aquele reclame. Vai dar o reclame, porque eles repetiam tudo. Então vai dar o reclame, mas o que é que eu fazia? Punha aquilo a gravar e aparecia. Novidade! Sol Música! E o que é que vinha a seguir? Money, money, money! Uma gravação da música dos VH1. Ou seja, novidade de Sol Música. É uma música de 80 e não sei quantos, 70 e não sei quantos, que dava a dar na VH1. É essa a novidade de Sol Música. Pronto, está bem. Era isso que eu fazia, pronto. Eu gostava de depois ver aquilo. Novidade, Sol Música. E depois eu pensava, esta foi aquela altura que eu fiz estúpido e depois vou brincar, está bem. Mas esta música não, isto quando dizia novidade só música aí era mesmo. Era mesmo, e então. Pronto, eu então estava a gravar essa música, gravei a fazer clipe dessa música, já com um solozinho ali no lado superior direito, no canto superior direito, um som mais modesto que o primeiro que estava no canto inferior esquerdo. Pronto, e então. Sabes uma coisa que eu gostava de fazer? Isto é estúpido, mas uma coisa que eu gostava de fazer era de colocar à frente do meu direito, que é o único que vê, já com a esquerda uma prótese. E então, o que é que eu gostava de fazer? De colocar, para mim, tudo o que eu vi era vermelho naquela altura, gostava de colocar aqueles papéis dos flocos de neve assim em frente ao olho. Depois, não sei porque gostava, tinha aquela panca. Era isso, não sei se tu sabes de umas coisinhas de cores, umas bolhas, ou o que é que era, mas tipo, vinha numas caixinhas e aquilo era um vidro. Não. Não? Aquilo era tipo uma moldura. Só que era uma moldura com água, o que é o líquido por dentro. Portanto, tu mexias e aquilo mudava as cores e não sei o quê. Eu cheguei a ter um coisinho desses. E eu adorava tanto disso. Mas isso já foi, eu era muito pequeno. Ah, pois, já estou a escapar de não te lembrar. Eu tinha disso. Já estava a querer um bocadinho de SUS, mas eu tinha disso, mas era pá, com 3 anos ou assim. Era 2, 3, 4 anos, não mais. Pronto, e então. Esta música do Vitorino, que encontrei há dias na discografia dele. E esta música, pronto, eu vou escolhê-la porque mais uma vez está associada às linhas da nova cassete de vídeo. Eu não consigo deixar, que aliás é algo predominante desde 2012, praticamente, foi quase tudo assim. Aliás, praticamente foi tudo assim, se não está correto, porque foi quase tudo assim. Dizer que praticamente foi quase... Está a aprender umas coisinhas portuguesas aqui com o cara para praticamente parte. Foi quase, é um erro. É, como a semana ter 8 dias, tem. Não, isso não é um erro. A semana tem 7 dias. Mais. Tenho 8 dias. Depende... Aliás, a semana não tem 8 dias. Já agora não me confundi. A semana não tem 8 dias. Não, é que agora disseste uma coisa que eu nunca disse. 2012. Espera aí. Não, que agora disseste uma coisa que eu nunca disse. Está bem, eu sei. Pá, eu nunca disse. Agora foste a enganar-te. Eu nunca disse que a semana tinha 8 dias. Eu sei, mas eu disse para propósito. Eu não percebo nada. Pois, é como outra. Eu também sabia. Praticamente, desde 2012. Praticamente, desde 2012 tem sido assim. Eu foco muito as minhas recordações para lá de 3 de março de 2012 e então vou focar nessas recordações porque não sei se tu sabes, não sei se tu sentes isso, mas eu gosto muito disto, sabes? Eu gosto, a parte que eu mais gosto de uma casa, ou de uma casa, vou chamar assim, de uma casa, é a parte do centro. Já disseste também aqui, estás mesmo a ficar balhoto, não me engano. Pronto, e então quando eu vou para os anos 99, 2000, é quando já tenho maturidade suficiente e recordações suficientes para trás, mas ao mesmo tempo eu tenho muito para recordar para a frente. Se quiser, posso ir aos tempos em que eu vi a Rádio Cidade, eu sei, Cidade 10. Ou se quiser, posso ir um bocadinho posto para trás onde eu vi o Top Mais e o Sem Limites e o Desportos Radicais e não sei o quê. Não eram Desportos Radicais, Portugal Radical. É isso, Portugal Radical. Ou seja, eu tenho sempre essas duas, tenho sempre essa margem de tempo. Então vou-me focar mais uma vez nestas gravações, porque eu só nessas cassetes tinha, ui, tinha escolhos para anos e anos. Tinhas ui? Eu nessas cassetes... Seus comentadores da Sport TV. Ronaldo vai, ui! Repara que eles dizem, Ronaldo vai, ui! Ai, gente, sem então, nível portuguesinho. Então, sabias quem é que foi a Amarelo? Pouca pergunta. Sabia. Aquilo sabias que foi o gosto. Ok, e não sabias mal soubeste a notícia? Não calculavas mal soubeste a notícia? Por acaso calculei. Oh. Só, de jeito. Não, já, eu vou explicar. Aquilo que me pareceu foi alguém... Corrijo-me, eu não vi a notícia, atenção, pode ser que eu esteja errado. Mas na altura, a primeira coisa que eu pensei quando vi a notícia foi, olha... Lá vinha um para a rua e para se vingar aquilo ardeu aquilo tudo. Ou lá vinha tudo para a rua e para dar mais jeito, por causa dos seguros e dinheiros, meteram aquilo a arder. Estavam perto da falência, vamos embora meter fogo isto tudo. Pois, então foi isso. É bonito isso. Eu queria ver se o vento tivesse para o outro lado e tivesse atingido a bomba de gasolina, o festival que era. Pois, ninguém se lembrou disso, como é lógico. Não, não se lembraram. A gente... como é que tu dizes? Até para o contrário, qualquer ser humano é bom... Mas há muitas provas em contrário com Carlos Bonaparte. Não, não há provas em, provas em contrário de que até a prova em contrário o ser humano é bom, não há. Agora, o que há muitas provas em contrário de que, há, de que alguns seres humanos são bons. Ah. Não é? Mas de prova em contrário, ou seja, uma prova no sentido inverso à teoria de que até a prova em contrário todo ser humano é bom, não existe. Continuando. Ó Vitorino. Escolhi essa música nem por outro motivo. Porque eu, entretanto, depois punha o meu gravador junto à coluna da televisão e punha-me a gravar, entre outras músicas, todas aquelas que eu gravei nas cassetes de vídeo. Dava-me para fazer isso. Tudo bem. Fiz isso. E, entretanto, depois deu-me para digitalizar todas essas cassetes. Uma delas... E foi-se. Fiquei tão furioso. Sabe o que é que eu fiz? Mandaste uma cabeçada à parede. Não. Peguei na cassete. Quando vi que a fita tinha arrebentado. Abri a tampa da cassete. Aliás, comecei a puxar a fita para fora. Abri depois aquilo, a tampa abriu. Então comecei a desenrolar a fita toda e enrolar a fita no braço. E andei pela casa a enrolar a fita no braço. Mas já contaste isso. Pronto. Hoje estás no episódio na emissão das repatizões. Não, mas deu-me para... Deu-me para andar pela casa fora, que foi giro. Mais. Foi quando eu fiquei muito chateado. Não, espera aí. Isso foi com a gravação da Jennifer Lopez. Já sei como é que eu perdi esta cassete. E eu perdi esta cassete da seguinte forma. Foi a segunda cassete a enrolar, aliás, foi a terceira cassete a enrolar e foi com ela que eu desisti de continuar a gravar cassetes, porque já estava a perder muita coisa. E então eu... Isto foi no vídeo. A imagem já tinha começado a desfazer e enrolou aquilo, pronto. Ou seja... E eu então aí, quando essa cassete foi à vida, eu pensei, não, acabou, não gravo mais nada. Foi nessa altura. Ou seja, já tinha gravado a 19 e perdido a 19, mas como era a última não havia problema nenhum. Depois perdi a número 3. Essa sim, já me custou perder. Não é? Porque eu lembro de ainda estar a gravar na altura em que a RTP2 tinha... como fundo a MTV, porque dava música, e tinha as cores do arco-íris. Lembras-te disso? Não. Pronto, mas tinha. A 2 havia alturas em que tinha, porque a 2 não abria cedo, agora acho que é 24 horas, mas na altura não. E portanto aquilo tinha as cores, tinha, aliás, não era as cores do arco-íris, até tinha mais do que isso. Tinha todas e o branco no fim. Tinha o branco, depois tinha uma tira amarela, depois tinha uma tira verde, depois tinha uma tira não sei o quê. As últimas 3 tiras era uma tira... Aliás, as últimas 4. Da esquerda para a direita, as últimas 4. Era uma tira rosa, uma vermelha, uma azul escuro e uma preta. Pronto. E então, tinha isso. Ou seja, vamos lá ver. Eu perdi essa caixa. E depois perdi a 9. E quando perdi a 9, não, já chega. Já estou a perder muitas coisas, já não vou... Essa era a que tinha no número. Eu gostava de ter cassete, mas não vou estar a alongar, pois. Numa próxima intervenção. Para já vamos ouvir então o Vitorino. Não é bem assim. Espera que acabasse, porque é Vitorino e Septeto Habanero. Exatamente. Com o septeto de Havana, mas há quem não goste de Cuba. Mas... Habana, meu amor. Desde o dia em que te vi, é a música que quase Bonaparte me dedica. Desde o dia em que te vi. Desde ali em que até vi, o Vitorino com os cubanos... Quer dizer, o Vitorino, para os madeirenses, também é cubanos, porque tudo seja cá do continente, são cubanos. E como ele é do Alentejo, e o Alentejo já pagou uma Cuba, são todos cubanos. Juntaram-se os cubanos todos para cantar desde ali em que até vi, e vamos escutar... quando? Agora? Agora. Então está bem. Tengo ganas de cantar canción que te haga comprender lo que hay en mi corazón. Una canción con dulzura que de ti hable y de mí diga que siente mi alma desde el día en que te vi. Que tiki tiki tiki tiki. Late así mi corazón, es que estoy enamorado de tu mirada preciosa, de tu risa y de tu boca, de tu cuerpo escultural. Que tiki tiki tiki ti, que tiki tiki tiki ti, que tiki tiki tiki ti. Late así mi corazón desde aquel divino día en que yo te conocí, y es por eso que la vida no la soporto sin ti. Mi corazón es que estoy enamorado de tu mirada preciosa, de tu risa y de tu boca, de tu cuerpo escultural. Que tiki tiki tiki ti, que tiki tiki tiki ti, que tiki tiki tiki ti. Late así mi corazón desde aquel divino día en que yo te conocí, y es por eso que la vida no la sufro tú sin ti. Que tiki tiki tiki ti, que tiki tiki tiki ti, que tiki tiki tiki ti. Tintinea mi corazón, mi Vamos à quarta música de hoje. A segunda realmente interessa porque é a segunda escolha, Carlos Bonaparte. E tenho uma história curiosa porque eu acho que posso estar enganado, mas acho que estive para escolher isto duas vezes. Mas à terceira vai ser mesmo. Na altura surgiu outro contexto mais apropriado ou assim, mas aqui o ritmo vai corresponder. E já que hoje estamos na década de 90, vamos mesmo até 1990, depois de duas vezes em 99, uma em 93, quer dizer, 92, 93. Agora recuemos até 1990. Para escutar uma música que é uma das referências para mim desde que eu tenho pai 4 anos. Porquê? Adivinha, Carlos Bonaparte. Era cantado pelos Trovadores Aprendizes, o grupo que eu seguia desde miúdo. Às 6 à noite ia quase sempre assistir a concerto deles. Ou no Cais Gaia, no antigo Cais, quando havia as bares esplanadas. Ou então na Granja, também perto do mar. Eu sempre estive perto da água ao ver concertos, assim se não gostasse, pumba. Mas não era a mim que mandava as músicas para lá. Claro, claro. Pois claro. E de Cuba, passemos à República Dominicana, que foi onde nasceu este senhor, que na altura tinha os seus modestos 32 anos, hoje tem 56, chama-se Juan Luis Guerra Seixas. E o Juan Luis Guerra, que é assim que é conhecido, canta uma música, e era autor, é um cantautor, como certamente conhecerás essa definição, um cantautor que criou uma música que também faz reportar ao Herman José. Porque ele, passado uns tempos, disse: cagado em ti um pés, numa das suas versões do Hermanias, a falar lá sobre as coisas políticas, altura, e nos cheiros jerónimos, e não sei quantas, já não me lembro, tinha que ver outra vez. Mas lembro da parte do cagado em ti um pés, eu lembro. Una noche para contar. A música chama-se Borbujas de Amor. Ah, sim, senhor. Conheces? Para mim também é uma referência. Tenho um coração. Para mim também é uma referência. É? Porquê? É uma referência porque esta música passava muito na Rádio Renascença. Que era a emissora católica nacional, ainda deve ser. E que abriu as portas no Dia Mundial da Rádio anteontem. Aliás, era o canal 1 da Rádio Renascença. Não sei se sabias disso. Havia canal 2? Não, mas assim se chamava. Pois é, canal 1, é verdade. Era o canal 1 da Rádio Renascença. É verdade, Cássio Rafa. Foi aí que tu imitaste o canal 1 da Antena Web. E então, neste caso sim, Antena Web... Andou a ouvir a Rádio Renascença. E então, pronto, passava muito, eu quando ia para a escola, mesmo no carro, 94, 95, de vez em quando ouvia esta música, ou aí, ou na Antena 1, esta música era um, imortal, um enorme sucesso. Pronto, foi o maior sucesso dele, ele teve outros, mas foi o maior. Ele em 90 até teve nomeado para os Grammys e tal, na parte do latino, música tropical, digamos assim. Ora, o álbum, que acho que ainda foi lançado em 1989, a seguir Ojalá que Llueva Café, foi o primeiro. Depois surgiu Bachata Rosa, é o nome do álbum, e o terceiro single, que foi o maior sucesso deste álbum e um dos maiores da sua carreira, chama-se Burbujas de Amor. Acho que até foi o maior da sua carreira mesmo. Não sei, estou a ver aqui uma música que chegou ao número 1, El Cocho de la Vida, não, e outras que chegaram ao número 1, Mi PC e Balomita Blanca, não sei dizer. Mas... Número 1? Sim, é o número 1 do top latino na Europa. E a verdade é que o Burbujas de Amor ainda hoje é cantarolado por muita gente, porque tenho um coração. Eu acho que é esta, porque as outras, assim, as outras que chegaram mais naquela altura, mas depois ficaram ali, percebes? Sabes lá, se é o que tu conheces, ele pode ter tido sucesso, tu não sabes. Sim, eu digo... Noutros países podem cantar muitas músicas dele sem ser esta. Sim, exatamente, mas tu em termos globais. Sabes lá, o que eu estou a dizer, tu sabes aqui, não sabes lá fora que músicas é que o do Juan Luís Guerra Seixas, gosto do Seixas. Bem, assim, se esteve nomeado para os Grammys é porque fez sucesso em todo o mundo. Pois. Diz lá, ele teve nomeado para os Grammys depois, não sabes? Estava aqui a ver, não sei. É porque pode ter acontecido... Bem, mas em 2008 teve referências de Billboard. Ora bem, 2 Grammys em 87, em 90 Grammys, em 98 Grammys, 2 Grammys, em 2004... Melhor álbum, canção do ano do Grammy Latino. Em 2007, outra vez os Grammys, como tu vês. 7 Grammys Latinos, ganhou 9 numerações. Mas é o que eu estou a dizer. Ah, grande Juan Luis Guerra, botar um beijinho. Não é ti, é o Carlos Bonaparte. É o que eu estou a dizer. Não sei especificamente. Mais uma vez, eu não afirmei com certeza que era. Eu disse, acho que é. Ora bom, as borbulhas é o que eu tenho num sítio onde não digo. Mas agora vamos contar os borburras. Deixa-me só dizer uma coisa. O que faz a voz da Tieta? Tieta da Grécia, não sei quem, não sei quem mais. Paixão. Então, também fez Tenho um Coração. Ah, foi? Fez. Essas versões que ficam... A versão da borbulha. 10 vezes melhor do que o original, com certeza. Sim. Não. Vamos olha, eu gosto mais da versão dos Travis do... Do Baby One More Time, do que da Britney Spears. E eu gosto desse ritmo. Há poucas semanas eu falei aqui nos boleros, por causa da música da Joana. A vida virou paixão, deixa o bolero tocar, deixa-me enfiar. E então eu também gosto desses ritmos. E não com sei. Os trovadores aprendizes à cabeça, cresci a ouvir esta música e finalmente vou escolhê-la. Isto deve ter começa a ficar cada vez mais pequena a lista de músicas sobre o Doce Aprendiz que ainda não passaram aqui. É assim, isto deve ficar. Isto deve ter influências de bolero, com certeza, mas isto designadamente é uma bachata. Pois é, sei lá, tu é que sabes essas coisas. É. Aqui o Carlos Bonaparte é analfabeto, o Nuno Miguel é que sabe essas coisas. Burburras Amor, Juan Luís Guerra, a canção que segue o Carlos Bonaparte a deixar. Vamos lá. Corazón, mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para ser burbujas y amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela, mojado en ti. Oh, un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, saciar esta locura, mojado en ti. Con un ancla imprescindible de ilusión, sueña corazón, no te nubles de amargura. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, saciar esta locura. Hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, oh, pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordarte cayenas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, saciar esta locura. Estamos de volta ao 30. Ora bem, agora passo para a minha escolha e vou falar-vos de um tema. Vai dar um bocadinho mais para a frente no tempo. Vamos pela primeira vez sair da década de 90. Isto é para 2003, 2004, digo eu. É do álbum Ritmo, Amor e Palavras. Yo Yo Rap. É do Boss MC, que aqui também tem a participação da Carla Moreira. Várias coisas. Vou começar por uma coisa que eu vi na página do Boss MC. Primeira. Não é Boss MC. Isso é o nome artístico do João Simão Marco Paulo. Não interessa. É o Ângelo César Firmino, que é muito melhor. Ele vai chamar Ângelo César Firmino na música. Está bem, mas estou a dizer o nome artístico dele. Boss MC. E então... 2005. Pronto. Faixa número 3. Foi o que eu disse. Entre 2004 e 2005. Dezembro, quase que era 2006. Pronto, é preciso. Gravação em New York, na New Washington. E o que é que eu ia dizer? Ah, sabes que ele no fundo, é o vice-boss. Sabes porquê? Porquê a Carlos Bonaparte? Porque ele é o boss antes de Cristo. Porque Cristo é que é o boss. Antes de Cristo é ele. Ou seja, é o vice-boss. Ou se quisermos, o boss em si é, pode ser o homem vivo mais velho do mundo, que tem mais de 2014 anos. E este álbum tem duas faixas curiosas. Mas sim, continua. Vamos lá. E então, eu vou escolher esta música. Uma das coisas que dizia: há um homem que acorda do coma e ele colocou esta piada lá no dia 14 de fevereiro. Ou seja, ontem, lá, quando os dias numerados. Há um homem que acorda do coma, ele tem um acidente, acorda uns dias depois e tem lá, vê lá a mulher. Oh, mulher, eu tenho que dizer isto antes que seja tarde demais. Ah, então, diz lá, ela apertar-lhe a mão. Na altura em que eu andava na universidade, ia chumbar muitas vezes, quem é que estava lá malada? Eras tu. E a mulher, mais emocionada, ainda lhe agarrou, assim com mais força a mão. Depois, lá acabei a licenciatura, tentei arranjar um emprego e não conseguia. E eras tu que estava a chamar ao meu lado. E a mulher, mesmo muito emocionada, porque lembrava-se aquilo tudo, né? Depois eu finalmente consegui arranjar um emprego, mas ganhava um salário de... Chegava a casa, quem é que lá estava à minha espera? Tu, mulher. A mulher já estava com lágrimas nos olhos. Chegou ao fim, quando é que tu deu a mensagem na vida? Agora, tenho um acidente, acordo de coma, e és tu que estás aqui. Oh, mulher, e ela vai para o abraçar. Vou dizer uma coisa. Tu dás-me um azar do caraças. Quer dizer, que ia perguntar, quando é que sais da minha vida? Pronto, era essa. Pronto. Não, mas esta música vai-me reportar. Curiosamente, não exatamente esta música, mas o vosso, sim, vai-me reportar a várias coisas. Primeiro, se bem que esta também vai reportar ao... eu vou dizer assim muito sendo que são várias coisas. Primeira, vai-me reportar a uma... Eu vou dizer aqui o nome, porque, enfim, não há mal nenhum. Uma rapariga chamada Rossana, porque eu sei tanto dela como vocês. Portanto, uma coisa que eu sei é que ela me roubou um disco, mano. É uma boa recordação. E depois, roubou-me um disco. Não foi partilhar o piquenique, foi roubar um disco. Roubou-me um disco, mano, e o Now 6. Pronto. Mas depois o disco, ela acabou por me devolver, porque foi bastante pressionada. Mas o Now 6, não. Pronto. Não te roubou a dignidade, pai, não? Não. Se calhar roubou-te a visão também. Não. Não, a revista tinhas aquele mês. Eu sei, mas não. Essa não me roubou. Ela passava várias tardes lá em casa. Ela e a coisa. A irmã mais nova. Na altura tinha 7 anos. Foi muito giro, porque ela gostava muito de Santa Maria. Irmã, gostava muito de Santa Maria. Era muito fixe. Pronto, e então... já agora, se é que por acaso estás a ouvir esta emissão... Epá, levá-lo no 96, pá, que gostava do disco. Tá bem? Pronto. Bem, e então... Ela até namorava muito longe de nós, não? Então ouvimos e tal, diz que não sei o quê, e... pronto. E ela, uma coisa que ela fazia, ela tinha internet e arranjava-me várias músicas. Uma daquelas que ela me arranjou foi uma de vocês, chamada Estofar, não é Estofar, até... Mantém-te firme. Depois até mereceu uma já versão... Já passou aqui. Depois até mereceu uma versão lá com a Marisa. Este foi um dos momentos mais, enfim, tristes, vou dizer assim, do vosso em si. Pronto, paciência. Todos nós temos os nossos momentos menos bons. E então... ou seja, há uma altura em que há vários nomes. Primeiro, a Antena 3 ganha... Atinge o seu auge. Não em 2005, mas naquela altura. Atinge o seu auge. Era uma estação jovem, aliás, nasceu em 94, 93... E então a Antena 3, que surgiu para suprir o desaparecimento do serviço público da Rádio Comercial, e então surge essa Antena 3, e então ainda aquilo era muito hip-hop, tinha, sei lá, os Dilema, os Mãe da Gap, tinha não os... era um CD mesmo, o Bué da Freak? Não era um CD, estou falando naquela altura que se ouvia. Ah! Dilema, Mãe da Gap... Pronto, era uma altura, Bué da Freak. Expensive Soul e tal, e o Boss AC. Então, o Boss AC, ele cantava várias músicas muito interessantes, às vezes com algumas participações e não sei o quê, e então, reporta-me essa altura, não é? Reporta-me essa altura, curiosamente também ao desaparecimento da Rádio Cidade, enquanto... Cidade Ibérica. Exatamente. Depois passou a Cidade FM, o que é, em 2005. Eu sei porque estás farto de dizer isso, que eu nunca ouvi a Cidade. E então, pronto. Deu aqui... Ah, Houve então aquela questão do disco, não é? 2005, Ritmo, Amor e Palavras. E pronto, essa tal miúda, não sei o quê e tal. E em 2005 surgiu então este disco, pois eu já conheci em 2016, pelos vistos. E vai-me reportar a várias coisas. Primeiro, há uma altura em que eu fui ver o Você em Si, ali à beira do colégio, não é à beira do colégio, o liceu, o que é que se chama aquela coisa. Aquilo não há. Ali à beira do António Sérgio não há ali um espaço grande. Há um jardim. Onde havia de vez em quando alguns espetáculos, pagados pela Câmara. Pagados ou pagos? Pagos, pela Câmara. Mas se calhar estás a falar mais acima no jardim, no Arco Estevão Torres. Talvez. O que não deixava de ser a beira do António Sérgio, certo? Era um bocadinho mais longe. Era mais acima, sim. Pronto, porque eu lembro-me de. E uma coisa que eu vocês, não sei se quem é que dos ouvintes poderá conhecer o álbum Rindo Bom em Palavras, mas há uma faixa número 4 que se chama Estou Farto, em que ele diz muitas palavras bonitas, não é? Acabadas em alho, iões e coisas do género. E então. Bugalhos, rojões. Era a emenda daquele dia. Exatamente. Pronto, e então ele a cantar essa música no espetáculo, pago pela Câmara. Claro que ele não disse essas coisas porque... Eu não estou farto, é farto de... Estava a ser pago, possivelmente. Por isso é que também se conteve um bocadinho nas palavras. Não estava a insultar... Mas mais valeu não ter cantado, porque aquela música sem aquela vibração, sem aquela libertação... mais valeu... Pronto, se calhar foi a única coisa que eu não gostei, foi dessa música. Mas de resto, cantada, claro, ao vivo. Porque ele no CD está brutal. E então eu lembro-me deste disco muito bem, porque primeiro é daquela altura em que eu, bem, para mim há uma coisa memorável, que é o verão de 2006, e o verão de 2006 para mim é algo absolutamente brutal, desde fazer diretas, desde passar o dia inteiro a falar com as pessoas. Mas mesmo assim, imagina, eu acordava às 10 da manhã, ia logo ali para o Fotolog, depois no e-mail, chegava a falar com 10, 11, 16 pessoas, até chegava a falar com 16 pessoas ao mesmo tempo. E depois era de vez em quando, saía do e-mail, quando sabe, tinha para aí um e-mail ou dois, saía do e-mail, então, ponha-me a minha música. E uma das músicas que eu ouvia era esta, mas até nem era com mais ouvia. Até era com mais ouvia, era o Estou Farto, era outras dos álbuns anteriores. E outras músicas sonora dele. Mas esta semana ele partilhou a letra desta música. E eu, na altura, ao princípio, até pensei, é uma música nova de vocês, sim. Comecei a ler a letra. Depois é que vi no fim, boa vibe do ritmo do álbum Ritmo Amor e Palavras. E eu, pai, deixa-me cá ouvir a música. Comecei a prestar atenção à letra. Nunca tinha prestado atenção à letra. Então, gostei tanto da letra, porque achei assim muito descontraída. Claro que ele diz que não está ali para o engate e tal, mas depois é que acaba por acontecer. mas gostei muito da letra, gostei muito da ou seja, pude apreciar a letra de uma outra forma. Só me lembro, eu só me lembrava daquela parte. Sente a bom vibe, parar no ar. É boa vibe. Pronto. É boa vibe. Nas alturas em que eu topo mais, ainda assim. Pelo menos dava a maior parte das músicas. Quando dava música, percebes? Dava a maior parte do vídeo e não sei o quê. Pronto. E pronto, ou seja, lembro-me de muitas coisas, mesmo muitas coisas, aí já associadas não à sala da casa, mas sim ao meu quarto, não é? À rádio, às minhas emissões de rádio. E pronto, é assim, faz lembrar. Disseste uma coisa que me deixou muito contente, que foi eu tinha o meu mundo da comunicação já assim. Não foi assim que eu disse, mas era o que queria dizer. Pronto, já estruturado, já a brincar, mas a levar aquilo a sério. Sei lá, era uma coisa. Pronto, é isso. Então vamos ouvir. Um álbum que tem na faixa número 2 uma música Hip Hop. Faz a tua cru. Exatamente, por causa do tim tirim tirim. Eu no meu órgão rolando consigo fazer exatamente o mesmo som. E tinha lá primos quando ouviam: ei, isso é mesmo igualzinho, faz aí. Isso na 2. Eu ao bocado disse que eram 4, mas eram 6. Mas não continuei, porque pronto. Na faixa número 9, faz-me reportar à casa de uma pessoa que nós dois conhecíamos. Irmã do Estás feito moço, estás feito moço. A faixa número 9, O Que Deus, associa-me logo a uma vez que eu estava lá em casa dela e esta música estava a passar como cenário de fundo. O número 10 tem o vencedor recente do Fator X, a Princesa Beija-me Outra Vez, que é com o Berg. E tem a participação da Mercedes Romero no vídeo, que é a melhor parte, não é? É muito... A carta para o Pai Natal, já escolheste aqui. A 12 é dedicada a ti, só vês o que queres ver. Ah? E a faixa bónus, já a vi dançada muitas vezes. Um dia destes eu vou escolher lá aqui, o Original Rhythm. Vi esta música a ser coreografada muita vez. Mas para engraçado. Já... É para... Olha... Estava a pensar, essa música fez muito... Sabes que essa música... Sabes quem é que ouviu muito essa música? E quem é que chegou a publicar a letra no Fotolog? Quem era? Tu? Olha, engraçado. Foi a namorada do Bossa. Sim. Na altura, a namorada do Bossa. Sim. O francês. Olha, não. Não, a outra. Ai, a outra. Outra. O Hugo te quer e come. Tá bem. Amiga da casada. Tá bem, tá. Pronto. Na semana... Essa tinha foto logo. Na semana de aniversário de duas Carlas Marques, nascidas em 86, vamos ouvir a Carla Moreira. É a mesma coisa. Vamos lá, então. Boa vibe, é a faixa número 3 do álbum Ritmo e Amor e Palavras, Rap. Boa vibe, feeling positivo, a parar no ar, quando alguém transmite paz e humor, boa vibe, boa vibe. Acho que podes sentir a minha. Vim falar contigo porque vi-te aqui sozinha. Estás em linha. Espero que esteja tudo bem contigo. Será que há espaço para mais um amigo? Não estou aqui para engatar, apenas falar. Estar contigo a chillar, podemos conversar. Se não quiseres, no stress. É normal, deves ouvir tanto couro. Quase nenhum original, esquece isso. Conta coisas, fala-me de ti. Como é que te chamas? Eu sou o AC. Acredita, gosto de uma boa conversa. Não penses que a minha mente é perversa. Posso saber quantos anos tens, ou é indelicado. Não peças para adivinhar, porque bate sempre ao lado. A empatia é mútua e a vibe é natural. O teu sorriso é bom sinal, é boa vibe. Sim, boa vibe, feeling positivo, a parar no ar. Quando alguém transmite paz e humor, é boa vibe, é boa vibe. É boa vibe. Sim, boa vibe, feeling positivo, a parar no ar. Quando alguém transmite paz e humor, é boa vibe. Acreditas no destino, tudo pode mudar no momento. Sabes o que queres ou segues ao sabor do vento. Tens tempo ou tens algum compromisso? Ainda vives com os teus pais ou nem por isso? O que é que fazes? Estudas? Trabalhas? Preferes saltos altos ou calções e sandálias? Quando sais à noite vais aonde? Onde é que paras? Saía muitas vezes, mas agora são raras. Acreditas nos signos? No zodíaco? Qual é para ti o maior afrodisíaco? Sinto o teu style, o teu look. Deixas-me tonto sem me tocar. Qual é o truque? É boa vibe. Sim, boa vibe. Feeling positivo a parar no ar. Quando alguém transmite paz e humor, é boa vibe. É boa vibe. É boa vibe, yeah. Sim, boa vibe. Feeling positivo a parar no ar. Quando alguém transmite paz e humor, é boa vibe. É boa vibe. Ainda bem que não fumas. Eu também não. Gostas mais de comédias ou de filmes de ação? Fica com o meu número, gostava de te ver outra vez. Estar contigo outra vez, o que é que prevês? Talvez, okay. Se não for, não foi. Se tiver de ser, tem que ser. Sem forçar, deixar a vibe acontecer. É bom saber que temos coisas em comum. Espero não ser apenas mais um, é engraçado. Sinto-me tão bem ao pé de ti. Queres ir dar uma volta e andar por aí? Parece que já te conheço, bué. Nem sei porquê. A vibe é qualquer coisa que se sente, mas não se vê. Mesmo sem querer, tu seduzes. Posso dar-te boleia ou conduzes. Queres comer qualquer coisa? Estás com fome? bossac@bossac.com. O meu mail, manda-me uma fotografia. Espero que não te esqueças deste dia. Vou ficar à espera do teu telefonema. Liga para irmos ao cinema um dia deste, quem sabe. Yeah. Feeling positivo a parar no ar. Boa vibe. Transmite paz e humor. Boa vibe. Boa vibe. Boa vibe. Sim, boa vibe. preciso falar para sentir a boa vibe. Olhos nos olhos e sentes a boa vibe, yeah? É boa vibe. Vamos cantar, Carlos. Vamos lá. Continuo a ser assim, bebê. Já não sou assim. Bebê. Não é bebê, bebê, és mesmo analfabeto ou não, Miguel. Nós agora vamos a um senhor carioca. Ah, o Carlos escolheu uma música portuguesa, mas eu vou escolher outra não portuguesa. Quer dizer, que é estrangeira. Perceberam? Perceberam? Uma pergunta para você. Você desculpa aí, mas só uma perguntinha para você. É carioca de limão ou de café? Estávamos a falar da nossa turma de secundário e ele nasceu no mesmo dia de uma integrante dessa turma. Mas está bem. É, foi. É a que andava sempre com a francesa. A francesa não é a do Bolsa, a outra que foi para a França. Ora bem, o Contino, que não é o Contino da escola, mas é o Gabriel Contino, lançou um álbum em, já que estamos nos 2000, e o ano corresponde também às décadas. 2005, corremos para 2001. O quinto álbum de estúdio do homem tem um título... Eu vou mais para é a resposta ao género rap e pop. Este é um rap rock, digamos assim. E a resposta ao género musical, mas estou a ir muito pelo conteúdo. Porque no álbum Seja Você Mesmo, mas não seja sempre o mesmo, o que é uma boa lição. Percebeste? Uhum. Seja Você Mesmo. Mas seja sempre o mesmo. Exatamente. É, vai evoluindo. Amém. E... Pois, numa das faixas, a faixa número 2 deste álbum, Gabriel, tem recados às pessoas, porque hoje em dia, se calhar não é só hoje em dia, mas a gente fala do que apanha, não é verdade, Nuno Miguel? É. Exatamente, que é a outra parte. Nós ficamos, não é, submissos, porque isso é na praxe. Não comecei falar na praxe nos últimos tempos. Já, já. Ah, já? Ah, não, não. Não, não. Estava a ver, não, Miguel. Nós ficamos passivos. Ficamos... A coisa está mal, mas... Oh, é uma pouca vergonha, mas... Trabalhar, fazer alguma coisa, agir... Estava a dizer que praxe é português revolucionário ativista, mas não sei o quê, não é? É, também há o PEIDA, que é o Partido da Esquerda Independentista Democrático Anarquista. Falámos um bocado do Herman José. Lembrei-me disso. Ora bem, mas qual é? Ele fez esse partido, foi? Não te lembras? Bem, para a semana falámos disso. Para a semana vamos falar do Herman. Bom, eu vou. O caso quiser ouvir, ou senão vai-se embora. Boa viagem. Ah, não é agora. Não, não é para a semana. É para a semana, tá. Há muita greve e tal, mas depois olhamos para o chão e viramos a cara para não ver. Eu estou a citar mais ou menos a o Carlos Meto virou a cara e está a olhar para o chão uma vez encontra dinheiro. Tentamos ser feliz, você tenta ser feliz, não vê que é deprimente, o seu filho sem escola, o seu velho está... O seu velho está... Já percebi. Ah, só agora que percebes qual era a música? Não, só agora que percebi... Sim, exatamente. O seu velho está sem dente, tenta ser contente e não vê que é revoltante, estamos sem emprego. Ah, isto não é nada adequado a nós. Nada. A sua filha está gestante, fazemos surdo e cego. Não vemos que é absurdo, é inocente, foi preso em flagrante, é tudo flagrante. Mas continuamos a levar porrada. Mesmo o polícia matar o estudante, a dizer que era bandido e a chamar de traficante. A justiça a prender o pé rapado, mas soltou o deputado e absolveu os PMs. PMs é polícias militares de vigário. E nós, eu não estou a dizer que devemos revoltar e... Eu acho que... Tirando o episódio de violência que dispensava, nos últimos tempos, protesto a sério e reivindicações de género, é assim que nós queremos, a população que quer, é assim que deve ser, foi na Ucrânia. Ah, sim, aí sim. aí é um protesto que nós vamos para ali, acampamos ali, montamos lá um hospital, montamos lá uma universidade ambulante e só saímos aqui quando o Yanovitch for com caraças e as políticas sejam aquelas que nós queremos, que achamos que é melhor para a Ucrânia. Aqui é um protesto. Mas de resto, e o portuguesinho é bom nisso, é continuamos a levar a porrada. E até quando? É o que pergunta a faixa número 2 do álbum Seja Você Mesmo, Mas Não Seja Sempre o Mesmo. O Gabriel Pensador, apesar de não ser do artista que eu ouço mais, sempre que ouço, aprecio muito a mensagem dele. E é mais um cantautor, porque, por exemplo, neste álbum foi ele que criou todas as letras. Mas isso é uma coisa, ele nasceu no ano... 1974. Ah, é que disseste, nasceu no ano da francesa? Disse ano? Queria dizer o dia, a data. Ah! Não é francesa, é uma da nossa turma que andava sempre com a francesa. Bem, não interessa. Nasceu no dia 4 de março, 1974. E ele é o autor de... É um dos compositores de todas as músicas que fazem parte deste álbum, as 11, que a faixa número 6 é a melhor de todas, Masturbação Mental. E na 2 tem esta que é Até Quando, que é mais uma que já estava na minha lista para este programa já há muito tempo, e hoje vai corresponder ao género e pode ser que seja uma boa mensagem para muita gente que nos está a ouvir, ou seja, para as duas pessoas que nos estão a ouvir. Nós escutamos hoje Ace of Base, C'est la Vie, All That You Want, dos Ace of Base, Vitorino e Sete Tete Tababaneira, é assim que se diz, não é? Desde o dia em que te vi, Juan Luis Guerra, Borburras de Amor, Você e Si, Boa Vibe, e vamos fechar com o Gabriel, o Pensador, não tinha dito. Já tinha dito já. Não, disse o Gabriel Citrino, Quintino. Contínuo, mas depois disseste Gabriel Pensador. Ah, disse, pronto. Porque quando eu disse, agora percebes? Gabriel, o Pensador, é o autor e intérprete desta música. Até quando você vai ler? Porrada, porrada. Ux. De referir que no dia 15 de fevereiro de 2011, e é a última vez que vamos coincidir exatamente no mesmo dia, no dia 15 de fevereiro de 2011, foi terça-feira, e escutamos Ornatos Violeta, ouvi dizer que o nosso amor, na altura não tinha ouvido nenhum. Capitão Romance, a primeira das 50 vezes que essa música já passou aqui. Capitão Romance dos Ornatos Violeta. Robbie Williams, She's the One. Ai, que coincidência. É que o She's the One, não sei se te lembras do vídeo, era patinagem artística do Robbie Williams. Não sabia. Era, na altura falei. Já não gravava a casa de vídeo nessa altura. E lá está, a patinagem artística é um dos eventos principais dos Jogos Olímpicos de Inverno. Mas, eu não gostava dessa música. Pois, eu gravava, mas eu não gostava. E já houve momentos bem conseguidos na patinagem artística em Sochi. I Wanna Love You Forever, da Jessica Simpson. The Beatles, pom pom pom pom. Olha, mais que giro. Há 3 anos ouvimos uma música que é interpretada pelos Sobradores Aprendizes. Que o meu pai referia como pom pom pom pom. Mas o verdadeiro nome é And I Love Her. E 3 anos depois ouvimos mais uma Sobradora. É, que giro. É muito engraçado, não é? É verdade. Ah, é verdade. Depois o cara respondeu com All My Loving, dos The Beatles. Fechemos com o Gabriel Pensador. Engraçado. E para a semana já não fazemos 3 anos. Engraçado. Porque esta melodia, horas depois, vai buscar... sabes aquela... Não sei se sabias, deve ser se sabias. Que houve uma feira qualquer de raridades e não sei o quê, manuscritos, onde foi encontrada... Loving Rita, o que é que é? Um rascunho da letra. Não. Sabes que o Gabriel Contínuo juntou-se a uns filhos, o Scolari, para um projeto que é o Pensador Futebol, que investir em jovens jogadores que se querem tornar profissionais. Sabias? Ah, senhor, não sabia. Também não sabia. É aquela coisa que os jovens futebolistas mandam vídeos para a internet a dizer, olha o que eu sei fazer, vê lá se eu sou bom. E o Gabriel é participante nisso. Senhor. Juntamente com o Figo e com o Scolari. Mas como é pensador... Pensa muito. Pensa pelos 3, na verdade. Os outros 2... Iremos escutar Até Quando? Até quando? Até quando é que vamos escutar? Não, até para a próxima semana. Ah, até para a próxima semana. Tu agora repetes o que eu digo? Ou não, Miguel? Não, eu agora não repito o que tu dizes. Ah, então não repitas. Está bem, não repito. Uma senhora tinha 2 gatos. Um chamava-se Pet e o outro Repet. O Pet morreu, qual é que ficou? O Repet. Uma senhora tinha 2 gatos. Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode ter. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz só por tá sem fazer nada. Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ser saco de pancada? Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente. Seu filho sem escola, seu velho tá sem dente. Você tenta ser contente, não vê que é revoltante. Você tá sem emprego, sua filha tá gestante. Você se faz de surdo, não vê que é absurdo. Você que é inocente, foi preso em flagrante. É tudo flagrante. É tudo flagrante. Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ser saco de passada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ser saco de passada? A polícia matou um estudante, falou que era bandido, chamou de traficante. A justiça prendeu o pé rapado, soltou um deputado e absolveu os PMs de vigário. Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ser saco de passada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Pra manter você na lei, lei do silêncio, lei do mais fraco. Ou aceita ser um saco de pancada ou vai pro saco. A programação existe pra manter você na frente da TV, que é pra te entreter, que é pra você não ver que programado é você. Acordo e tenho trabalho, procuro trabalho, quero trabalhar. O cara me pede diploma, não tenho diploma, não pude estudar. E querem que eu seja educado, com o olho arrumado, não sabe falar. Aquilo que o mundo me pede, não é o que o mundo me dá. Consigo um emprego, começo emprego, me mato de tanto ralar. Acordo pensando nisso, chego no tempo pra raciocinar. Não peço arrebatório, pois chamo seu filho no mesmo lugar. Brinquedo que o filho me pede, não tenho dinheiro pra dar. Escola, esmola, favela, cadeia. Sem terra, e terra. Sem renda, se renda. Não, não, até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ser saco de pancada? Muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda pra frente. E quando a gente manda, ninguém manda na gente. Na mudança de atitude, não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura, a gente fica mais seguro. Na mudança do presente, a gente molda o futuro.